Está chegando o show mais esperado do ano. Astros de todos os tempos. Grandes nomes da nossa música, comemorando os 40 anos da Rádio Rio de Janeiro. 18 de setembro, domingo, às 3 da tarde, Teatro Odilo Costa Filho, UERJ, Maracanã. Convites disponíveis nos seguintes postos: Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659 Ilha do Governador. Assistência Paulo de Tarso, Avenida 13 de Maio, 13, Sala 619 Centro. Cruzada Espírita Suburbana, Rua Gaspar Viana, 14, Engenheiro Leal. E Instituto Bezerra de Menezes, Rua Coronel Gomes Machado, 140 Centro de Niterói. Patrocínio, Editora Novo Ser, Nipo Brasileira Colchões Magnéticos, Cláudia Flores, Versátil Todos e Mega Natural Sanduíches. Astros de todos os tempos. Rádio Rio de Janeiro, 40 anos com você.